Pergunta foda, alguém? Ó, pra começar, a gente pode, vai ter que parar de falar pergunta foda. É, porque foda. É foda. É foda. Pergunta Freud. Pergunta roda. Cara, Freud? Pergunta roda. Pergunta roda. Roda bem pior, cara. Roda. Não. Pergunta Ipilupupê. Fala bem inglês. Pergunta. Não, não vou. Tá. Pergunta, ponto. Pergunta. Pergunta. Pergunta. Dark Roll é um alienígena. Pergunta pro baralho. Será que por isso que ele é tão velho, cara? A idade deles é diferente da nossa, né? Logo, é, pô. Ele tá aí desde que a nave dele pousou. Ele criou uma das pirâmides, pô. Ele saiu da espaçonave e foi batendo, caindo. Espacionado. Tá lá embaixo. Ah, é verdade. É espacionado. Eu só tenho 27 anos. Só 27 anos. Ele saiu da espaçonave do corpo. Bateu aqui, bateu ali. Bateu. Caramba, tu vai querer agora meu exame carbono 14, é isso. Tá. Quantos anos tu tem? 27. Esse é o braço esquerdo, né? Que tu arrancou e teve que colocar de volta assim o outro, né? Tem 27 anos. Tá. Mais alguém? Só o Matheus entendeu o que ele falou, mas tudo bem. Não, tudo bem. Eu nem. Não, tá, pelo visto, puta não, que... Ó, você meu fala Deus. De mim, mas não sou só eu que fala merda, cara. Eu não, falo merda, só que não é irritante. Dele é engraçado. Vamos logo começar com isso. O Blanca pode ser um alienígena, cara. Não, ele já é começou um bem, humano, já velho. Começou bem, já começou bem. O exemplo de alienígena. Ele era pelo menos um humano, né? Não. Eles estão ligando a história do Blanca com um bebê que morreu, que parou lá na floresta, pô. Vou falar. Tarzan? A pergunta que. Tarzan é um alienígena? Não, mas é um bebê que parou na floresta. Pergunta... Cara, África! Como ele parou na floresta, cara? Ele tava com os pais dele morreram. E ele parou na floresta. Os pardos, pô, matou os pais dele. O avião do Blanca não podia ser uma nave? Podia. Verdade, cara. Faz sentido, porque se tu passar um ano na floresta, não vai ficar verde, bicho. Nem soltar choque. Verdade. Pera aí, eu vou tomar banho ali com enguias pra ver se eu ganho poder de elétrico. Vai ganhar o poder, se tu vai sobreviver a ele. O que motivou esse podcast, eu acho que principalmente foi que todo mundo viu que aquele... Cara, eu já vi uma nave. Calma, deixa eu falar. Apple! Calma aí. O que motivou esse podcast foi que todo mundo viu que o ministro da defesa canadense, antes de se aposentar, virou pro mundo e falou: existem 4 tipos de ETs e pelo menos 2 deles estão trabalhando com os Estados Unidos. E considerando que é um ministro que está há 20 anos no seu cargo e não um presidente que sai de 4 em 4 anos, isso é preocupante. Mais alguém viu essa entrevista? Não. Eu vi, pô. Viu? Não. Como você... Como me posto, cara? Tá, então a pergunta é, o que isso significa? Significa que já tem alienígena aqui? Isso eu não tenho dúvida. Tipo a Liga da Justiça. Eu conheço um. Eu conheço um. Quem? Vai te catar. Senhor Dark Hobby. Cara, Liga da Justiça. A DC é o que mais tem é de indígena. Na boa, às vezes eu acho que eu sou um robô, um tipo de alienígena. Porque. É sério, porque quando eu tô deitado, minha cabeça começa a fazer uns barulhinhos estranhos. Tipo de robô. Isso é ronco. Não. É minha cabeça fazer barulho. Merda. Sério, minha cabeça faz. Tipo, faz assim. É, isso aí. Experimenta tirar o fone tipo de ouvido quando tu for dormir. Ele tá. Mas geralmente, mas pelo que eu me lembro, as sondas anais elas entram na bunda, certo? Não na cabeça. Ai! Como? Sonda. As sondas anais dos alienígenas. Se tu tem uma sonda na tua cabeça. Pode ter sonda nasal também. Não, oral. Caraca. Pode ser. Ou um alienígena, olhou pra sua cara de bunda e... Então, LOL. Ai, velho. Sério, mas alguém pelo menos já viu ou pensou que viu alguma coisa parecida com a gente? Eu já vi aquelas. Aquelas estrelas. Cada um de cada vez. Um segundo, aquelas estrelas que tu olha pro céu e parece um pisca-pisca, assim. Aí às vezes tu tem impressão de falar. Tu já olhou a estrela em algum outro lugar que não fosse no céu? Luke! Come here! Que isso, João? Estrela cadente, ela cai! Nós tivemos ela no céu! Nós tivemos ela no céu! Sim, ela cai lá. Ela passa a ser uma estrela na Terra. Ela não na cai, Terra. Ela não cai na Terra, cara. Se ela cai na Terra, é um meteoro ou um corpo celeste, mas no céu é... É, cada um contando, Dark Horse, sua primeira experiência alienígena. A minha experiência alienígena eu coloquei no blog. E é experiência alienígena. Pode te catar, não. Eu seria experiência alienígena se eu pegasse de vocês e fizesse uma experiência. Seria uma experiência alienígena. Tá. É verdade. Mas... Diga-nos. Eu vi três estrelas, três pontos convergindo. Três estrelas assim, em forma de pirâmide, girando. O problema é que elas giravam e mantinham o formato no céu e mantinham o formato de pirâmide. E até hoje eu não vejo nenhum, vamos dizer assim, veículo. Céticos, céticos. Tu usa droga, cara? Não. Eu tinha 11 anos, cacete. Nossa, caramba, velho. Tu já conhecia o construindo o Egito. Estavam construindo o Egito aí. Tá, tá, tá. Descobriram o flu e a cocaína. Tava lá. O que, que o Flu tem a ver com a história? Ele acha que o Colgate é ancestral. Os egípcios que descobriram a pasta de dente, merda. Nossa. E o que, que tem a ver o Flu? E o que, que tem? Flu? Tem Flu na pasta de dente, bando de imbecil? E o que tem aí? Esquece. Eu fiz uma comparação com os egípcios. Você terminou a história dele? É que a raça do Randall, a constituição dele, fica noiada com o Flu. Aí, por isso, ele é não, cara, eu só falei que... É porque o Flu... Deixa eu explicar. And here we... O Flu é muito antigo. Ou é. Quer dizer, a pasta de dente é muito antiga. Ufa. E aí eu tô dizendo, quis dizer que tá. Porra de cabelo enorme. Tem um alienígena do meu lado, cara. Qual é? O nome, a diretiva de falar nome já foi pro saco há muito tempo. Baralho, ele disse baralho. Vai terminar a tua história. Tá. Os três pontos convergiam, eles ficavam girando em formato triangular. E eles separavam e voltavam. Separavam e voltavam, tipo, grandes distâncias. Aí. Teve uma hora que eles deu um clarão e eles sumiram. E isso eu me lembro até hoje. O mais sinistro é que eles passaram perto de uma clareira e aí eu fui na manhã seguinte na clareira e tinha marcas de carvão no chão. Se era uma clareira, devia ter carvão. Não, uma clareira. Mas uma clareira. O alienígena foi lá e comeu uma chinela. Não, uma clareira. Uma clareira daquela. No meio de uma mata. Você sabe o que é uma clareira? É aquela área do mato que é mais baixo, que tem grama. E lá tava como se tivesse pegado fogo. Já pensou em acampamento? É, mas uma. Se acampando. Cara, uma fogueira com um diâmetro de 30 metros, claro. Caramba. Ah, só agora tá melhor. Quebrava. Tirava uma. Podia ser gigante. Pois é, né? Os caras lá do. Do filme do Hobbit. Os caras do filme do Hobbit não estão lá tudo fazendo negócio. Mas alguém viu um alienígena ali? Eu já vi. Cara. Eu tava tipo no sítio, eu vi umas paradas brilhando. Tipo, era Natal? Verde, amarelo. Era Natal? Claro que nunca. Como é que é? Vamos ver, conte com a sua experiência. Verde, amarelo, vermelho, azul, um monte. E saiu e foi embora. Papai Noel, conta a nossa experiência, Mr. B. Mr. Bia. Ele é o Mr. Bia. Cara, não eu também. Não, no outro dia o professor de física me explicou, mas eu assim, eu conto. Tá. Então, por que tu vai falar, pô? Porque pra mim parecia interessante. Não, porque foi muito além do que o professor pôde explicar. É. Era noite, uma noite fria. Próximo de inferno. Ao fim do mundo relacionamento. Aí. Pois é, aí. Eu posso colocar os efeitos sonoros da edição, se você não acha? Ah, então tá bom. Olha, aí um amigo meu, eu estava no quarto, ele... Um gay. Me chamou. Vem cá, dois. Vamos fazer amor. Dois gay, né? Tá acontecendo umas paradas sinistras no céu aqui, meu. Tipo assim, cara, vem cá ver, meu irmão. Eu tô viajando na maionese, eu acho. Caramba. Tipo assim. Aí eu fui lá, cara, e quando eu olhei, ele me mostrou uma estrela. Não uma estrela comum, era uma estrela São Paulina, pô. Que tipo... Colorida. Ai! Ela piscava em um segundo, ela mudava de três três cores: azul, vermelho, verde, amarelo, rosa, rosa. Ai! Três cores. Nossa, azul, vermelho, amarelo. Cara, em um segundo. Roxo. Caramba. Em um segundo mudaram três cores. Ah! Onde eu vi. Porra, vem. Pois é. Continue. Aí depois eu reparei que tinha mais uma. Aí eu fui procurando e achei a terceira. Elas estavam no formato de um triângulo. Só que não de lado assim, mas em cima. Pra parecer tipo, sabe? Tipo uma nave assim, aqui embaixo a pessoa e a nave aqui. Vendo tudo aí. Vocês tô mostrando pra vocês, é pra vocês que eu tô. Ela tava na horizontal, não tava na vertical, um triângulo deitado, mais ou menos assim. Isso. Aí tu olhava, aí só que depois de uma hora e meia. Caraca, velho, tu tem paciência pra ficar uma hora e meia vendo lá. Aí ela já tava em pé. E eu consegui, eu olhei bastante. Aí eu consegui reparar que tinha estilo uma parede entre os triângulos. Sabe aquela barreira invisível? Não, eu nunca vi. Conseguiu enxergar a barreira? Não, sabe quando você toca assim e fica aquela barra. Fruta que cai. Eu sei. Sabe o primeiro filme Star Wars, quando o Obi-Wan vê o mestre dele morrendo, tem aquela barreirazinha assim? É transparente, só que dá pra ver que ela tá ali? Pois é, era mais ou menos aquilo. Era tipo um campo de força que tava em volta dos três círculos. Caramba. Eu consegui. Os círculos das estrelas que formavam o triângulo, os três tava pontos. Em volta e tu disse que tava entre eles. Deixa ele terminar. Tava em volta, completando o círculo. Tava protegendo os três de uma vez só. Mas não tava cada um. Cara, eu vi uma parede. Era um círculo completando. Deixa ele ver. Deixa aqui o triângulo. Deixa ele falar. Era a vagina. E era aqui, ó. Tava lá no céu. E a parede tava em volta deles. Fala. Ele falou Varginha, sabe o ET de Varginha do Sul? É, de Varginha. É, Varginha. Aí, aquela, tipo, aos poucos foi apagando. Apagou uma, depois apagou outra. Aí sumiu. Agora energia, cara. Aí... E teu pescoço não deu não? Tu ficou uma hora olhando pra aquela coisa? Não, tava exatamente no ângulo. Aí voltou de lá, tipo... Por que tu não deitou e ficou, tipo, assim? Caramba, eu fiquei lá direto. Mas... Não, na verdade eu parei de olhar e eu entrei. Depois eu voltei pra ver de novo e tinha sumido. Eu até aposto que ele entrou, se escondeu, depois viu se não tinha ido embora. Aí, ainda tava lá. O professor de física falou. Ele falou que é um fenômeno que acontece nas estrelas. Que sim. Aparece em. Você foi o nosso professor de física. Primeiro, assim, ele falou assim: ó, cliente, seguinte. É um fenômeno que acontece nas estrelas. É um fenômeno. Cara, eu admiti isso mesmo. É o Bob Esponja. Pra ele ser igual o Mickey, só falta ele falar no fim da frase, por quanto tempo de falar. Pois é, que já tem, a voz é igualzinho. A tua experiência? Que é a minha experiência? É com alienígena. É, só não, cara, só não vale sexuais. Ah, primeira vez que eu me olhei no espelho, pô. Eu vi assim, um negócio lá. E, cara. Ah, outra coisa, mas eu ainda tenho minhas dúvidas. Uma vez eu tinha 7, 8 anos, aí eu olhei pro céu e vi uma bolinha vermelha. Piscando. Rudolf? Aí começava a se mexer. Aí não. Aí ela parou. Tu ouviu o barulho que ela fazia? Aí ela parou, pô, por um. Não mudou esse. Primeira coisa engraçada do Matheus hoje. Se bem que esse green ele tem três luzes, não só uma. Mas a dele é alienígena. Acho justo. O meu eu tenho certeza que era alienígena, porque nenhuma máquina no padrão terrestre, nenhuma aeronave tem aquele padrão de movimentação e velocidade. E segundo pesquisas, se uma pessoa estivesse dentro de uma nave alienígena, o corpo dela ia se desintegrar fácil. Por causa da velocidade instantânea. Tipo, 80 km por hora. Aí, que do nada, né? A não ser que eles tenham alguma maneira de quebrar a inércia, né, dentro da nave. Ou colchões. Cara, imagina, né? Vamos partir, arruma os colchões na parede. Why not? Realmente. Ainda mais eu ainda acredito, porque no Star Wars não tem colchões na nave. Ah, mas no Star Wars, pô, tu quer comparar. Mas com... imagina vocês três. Cara, olha só. Os três gordos. Eu queria entender. Agora o que me explica aquela frase do Star Wars? Que fala assim antes de começar. Há muito tempo atrás, numa galáxia tão distante. quer dizer que... Então assim, há muito tempo atrás. Então quer dizer que no nosso passado existia naves daquele jeito? Diz uma coisa. Aconteceu, caramba, bicho. Ou há pode muito... ser num tempo avançado o desenho. Não, só porque é muito tempo, não quer dizer que seja o nosso tempo. Pode ser o tempo de uma galáxia, de uma parada muito civilizada. Acabei de falar. Há muito tempo atrás. Sei lá, eles estão mostrando pra gente. E aí? Grandes coisas. A gente não é o centro do universo? Ou tu, você acha o centro do universo? A gente não é nada. A gente não é nada. A gente tá com sorte. A gente deve estar lá na Shield, né? Tipo. A gente tá com sorte que a gente ainda não foi invadido. A Viúva Negra e tal, né? A gente. O Capitão América. Né? A gente. Agente secreto. Caramba, alguém me mata. Alguém me mata. Eu vou ter que. Falta mais 40 minutos de podcast, calma. Só. Atenção, soldados, a nossa missão é achar a graça. É, ok. Agora, tipo, imagina só, algum dia a gente tá bem de boa aqui, vida normal, aí vem uma nave, eu domino vocês. E aí a gente vira os cachorros, sabe? Que a gente é a raça dominante. Aí... A nave ia falar com a gente. Não, vem vocês, não, aí a gente vira os cachorros. É atenção, mano. Imagina só, a gente é a raça dominante, certo? Os cachorros não vivem nus, andando pela rua. Imagina se acontecesse a mesma coisa com a gente. Uma raça de gigantes aqui do. Transar no meio da rua e fica grudado. A carrocinha ia ver pegando a gente se não tivesse com o coleiro. Acho que não seria tão ruim assim. Eu fico imaginando, às vezes, tipo, se aparecesse uma nova raça. É. E tipo, a gente fosse o tamanho de formiga e eles do nosso tamanho. Era isso assim, cara. Eles não ligariam culpa pra gente, eles só iam pegar o que eles queriam e ir embora. E pegar uma lupa gigante, cara, e ficar queimando eles. Nessas horas que eu não mato formiga. Um moleque retardado. Então eu imagino meu futuro, um gigante me matando. As formigas são burras. Eu ia ficar escondido até eu chegar embora, né? Eles iam pegar a Torre Eiffel pra coçar esses portas, né? É. Shadow of the Colossus for real. Tomar banho aqui com o obelisco de panela. Ah, caramba. Dizinho. Seria bom. Seria interessante. Você já achou a graça? Não, ainda não, cara. Soldados, não, pega uma lupa aí, galera. Só ignora, segue em frente. Olha, não sei se eu posso estar maluco, mas... É, tu tá. Sim. Eu acredito que tem vida. Tem uma raça de seres humanos que vive no fundo do mar. Boca tá maluco, cara. Tá maluco. Para de tomar. Quantidade. Primeiro. A pequena sereia pegou foda, né? Aquaman. Se bem porque o Bob Esponja... Nem eu assisti muito aquele filme, cara. Que aparece um castelinho. Bob Esponja não é um humano, velho. É uma esponja. Pois é, é uma esponja. Não, preste atenção. Tá. Quando que uma esponja vai trabalhar, né? A gente não vai prestar atenção, cara. A gente não presta atenção. Continua. Tu coça, pai. Um ser humano nunca conseguiu chegar no centro, no fundo do mar. Que a pressão mata. É muito escuro lá. Tá. E porque como eles vão saber que se tem. Se bem que faz sentido, porque os cientistas já enviaram sondas e escutaram conversas, né? É. Não propriamente ditas na nossa língua. De golfinho? Caraca, eu quero aprender a fazer isso. Já mandaram pro centro da Terra, que eu saiba, lá no meio do fogo, e disseram que ouviram gente sofrendo lá. Dizem que o inferno é aqui. Realmente. Caros! Ou pode ser uma raça de. De homem de fogo? De, não! O cara daquele bicho lá do Ben 10, ou chama? Não, pode ser. Chama! Tem um monte de chama. Então, lá. Se o inferno é no centro da Terra. Nossa. Então quer dizer que o céu é na atmosfera? A Lava Girl deve estar lá no meio do centro da Terra. Pelo menos faz sentido. Quem é a Lava Girl? É do Shark Boy. Agora vem a questão: e se Deus for uma raça superior? Yeah. Tecnicamente, observa, né, Lubeck, essa é a definição de Deus, né? Não. Superior. Não, conseguimos achar o rastro da graça. Eu vou reformar a minha pergunta. Se tudo aquilo que tá na Bíblia for um relato de, vamos dizer, uma guerra cósmica, e que vai ter uma definição e que a gente tá no meio dela. De tipo, pensar que a gente tem uma pessoa assim. Esse é o tema de Wildcat, de Wildcat do Jim Lee, um grande artista. Parece na boca. Se a Bíblia é um tipo de profecia, então claramente a gente tá no meio dela. A Bíblia em toda não é uma profecia, só um apocalipse. Não, é um cronograma. Não, não é só um cronograma. O apocalipse que é o profeta. Não, e o de Daniel. É, tá certo. O Daniel, o que acontece com o Daniel? Não. Olha ele só. Vai pra fala várias profecias. Olha só, uma coisa. Se a gente for olhar socialmente, a primeira metade da Bíblia é criação, certo? Aí a outra parte é. Não, cara, é só a primeira. Não. A primeira parte é criação. Depois. E o primeiro livro não é a primeira parte? Cacilda. Primeiro livro, ele falou metade. Tá. Não, deixa eu terminar. Aí, a outra parte é a gente renegando a Deus e indo para outros deuses. Aí do Novo Testamento em diante é só propaganda e apocalipse. Que... Propaganda? Vamos, Beck, para. Não. Tem dois livros não, que falam não, tipo, de... Não, propaganda de guerra. Se isso... Oi, compra essa arma aqui. Manda parcela de R$24. Não. E se prepare. Propaganda de guerra pro céu e inferno. Que vão aparecer. Propaganda de guerra pro céu e inferno. Porque, olha só, a primeira metade do Velho Testamento é. O povo judeu cometeu pecado, aí Deus mandou não sei o que, aí eles voltaram pra Deus, sabe? É a gente indo e voltando. Aí chega Jesus, a gente faz tipo uma aliança. Peraí. Noé foi o cara que comprou a primeira arma e saiu batendo, dando tiro em todo mundo por aí. Né? Não. Cara, Noé aparece na religião egípcia também, cara. É. Claro, né, pô? Ele que matou os caras, ó. E a religião. É, faz seis anos. Não, o Noé não foi Moisés. Moisés. Caralho! Não, Moisés. Moisés também! Tipo a arca de Moisés? Não, a arca de. Não é. Moisés também aparece. É que pra ele é a mesma pessoa. Noé e Moisés. Os heterônimos. Você não sabe, vai que é uma reencarnação de os um. Os heterônimos outro. De Noé. A gente tá no coisa de ET, não sobre a Bíblia. A gente vai falar da Bíblia outro dia, quando a gente tiver estudado melhor. Outro dia nunca. Uma coisa que eu não entendo da Bíblia. Mas quando eu falo propaganda de guerra, é assim. Porque se a gente for olhar bem, tem dois partidos: céu e inferno, certo? Aí. Partido. É, tipo. Partido trabalhista. Partido socialista do inferno. É por aí. Partido trabalhador do céu. Partido trabalhador do céu. Excelente. Aí tem a propaganda de guerra. Aí tem a propaganda de guerra, que são os contos sobre os. Que são os contos sobre a aparição de anjos, sobre os santos, sobre as guerras. Aí quando vem Jesus, a parte de Jesus é só a história dele. Aí que vem o Apocalipse, que é, digamos, a propaganda de guerra maior e a profecia. Não é propaganda, é a visão do futuro. É. Bom, bem que o João podia falar, né? Então daqui 1000 anos... É, nem ele sabia. O cara vai criar um PlayStation 7. Só Deus. Pô, cara, não é isso. Ou se ele falasse PlayStation 7, já estamos no 4, né? Então só falta 3 versões do PlayStation pra conseguir o futuro. Não, mas os sinais estão bem aí, cara. Os sinais estão bem aí. Eu poderia fazer um... Onde? Hein? Eu poderia citar, né? Enquanto os gafanhotos devoravam não sei o que, surgiam tal, e as crianças apenas jogando PlayStation 9, não sei o que, não, ia ficar... Mas eu fico pensando o seguinte, se Jesus vier, a gente vai pensar que ele é Deus ou que ele é um ET? Ele vai vir do céu, né? É, por aí. Se bem que todo olho vai ver Deus, então a gente vai... Saber que ele é Deus. Parecia um palhaço um dia desse na televisão dizendo assim: eu sou Jesus. Henrique Cristo? Não, aí o pessoal pegou e falou, né? E o João pegou e falou bem assim pra ele: e os seus 12 discípulos viraram discípulos? Porque eram 12 mulheres também. Ele: não, porque meu ministério com os homens já acabou. É, eu sei bem o que tu queria fazer com essas mulheres. Era o Henrique Cristo. É o Henrique Cristo, cara. Deve ser esse cara. É o Henrique Cristo. Aí você também tem homem, né? Ele pega e fala: não sei o que, porque. O pai. Cara, o Henrique Cristo, ele é muito. O pai. O único jeito que eu viria aos olhos de todos. E o único jeito de todos me verem é através da televisão. Aí ele olha pra câmera assim. Oh, pai! Ele pega, ele cara, faz versões. Cara, está falando ET, por favor. Verdade, né? O cara falando de Bíblia. Será que na Bíblia não está escrito alguma coisa sobre ele? Eu sei que tem dinossauro na Bíblia. Olha, eu acho que quando ele fala assim que vai chegar um monte de criatura estranha, né? Pode ser zumbi. ETs, né? Os ou zumbis. Ou pode ser a parada gay chegando. Ai! Ah, não! Ah, é! Eu esqueci também. Imagina só, o cara tendo uma visão de criatura estranha, aí vem um bocado de drag queen, trabalho. Eu vi, é gay! É uma, pra aquela época seria criaturas estranhas. Pois é, verdade. Seria? Não, não é que mas o nível de viadagem daquela época é uma coisa, porque. Não, cara, eles tinham gays, eles tinham viados. Não, mas anjo. Não, olha só. A viadagem daquela. Não tem sexo, não é? Eu não sei nem se tem nada, cara. Não tem. A viadagem daquela época é o seguinte: era o cara pintar, imitar os animais, fazer sol, fazer estrela, pintar, sabe? Aí hoje em dia não. O cara vê um drag queen, é aquelas coisas de carnaval, é asa. O cara fica confuso. Cara que nunca vi monstros enormes que engoliam pessoas. Aí aparece lá o gay dançando lá na boca do jacaré. Ou pior ainda. Matheus. Imaginação fértil, não? Que carnaval tu me assistindo, meu amigo? Carnaval é esse? Ou não, na boa, mas ali, ó. Forças realmente, cita o apocalipse zumbi e tal, né? Não tem aquela parte que ele pega e fala bem assim: os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. É, mas isso. Não, cara, vídeo de zumbi lá. Tá, e o que isso tem a ver com alienígena? Que a gente disse que o pessoal só toquei, a gente tá falando mais da vida. O vírus zumbi pode ser uma forma dos alienígenas tentar liquidar metade da população humana pra facilitar a invasão, não acha? É possível, sim, mas. Porque, o ser humano não tem capacidade de criar um vírus desse, eu acho. Não ainda. E por que iriam fazer um vírus desse? E a arma biológica da Rússia? Digamos assim, um apocalipse zumbi, certo? Errado. Se a gente tirar a cabeça do zumbi, ele morre, certo? Não, ele já tá morto. O corpo dele para de se mexer, mas a cabeça... O corpo dele para de se mexer. Na hora de cortar o zumbi biológico, mas o espiritual, não. Mas digamos que... Cara, não, nem vem com essa papo de... Se a gente cortar a cabeça do pênis deles... Hã? Cabeça do pênis? Se a gente cortar a cabeça do pênis deles... De quem? Pênis... Pênis nem tem cabeça, se chama glandes. Tá, glandes? Porque... Vamos deixar ele completar o assunto. Aquela peça que tem o Gladstone, o gladiador. Na boa, faz sentido. Ok. Cara, vamos falar sobre isso. Se a gente tira a cabeça do zumbi, ele para de se mexer. Certo. Então, certamente, se a gente tirar a cabeça do pênis do zumbi... Ah, é. Continue. Não é possível ficar ereto ou... Nice. Cara, já não vai ficar lá. Tá morto, cara. Zumbi não tem ereção. Cara, que alguém vai subir quando ele tá morto. Não, ninguém sabe. Não, zumbi, cara, eu não era esse. Essa, bicho. Na mente do Ice, é um apocalipse zumbi. O zumbi lá com... É uma suruba. É uma suruba de zumbi de morto vivo no meio da rua e tu lá. Essa é a só o zumbi pegando a gata aqui, a cabeça na bola. Imagina. Imagina. Um cara de zumbi lá se comendo, eu passo de bom, eles vão estar se comendo. Acabamos de deixar o necrófilo aqui no meio. Cara, bicho. Zumbi fica de pau duro, mano. Isso, bicho. Que ninguém sabe. Já tá podre, cara. Morreu. Se eu fosse zumbi, eu admito que eu ia... A gente nunca viu um zumbi. O Dark Roller. A gente nem sabe se realmente a gente na cabeça deles vão só parar de se mexer ou não. Mas essa é a ideia principal. Eles vão parar de se mexer. Porque a tendência dos zumbis... Isso é o que desenhos e seriados falam. Cara, veio como é que o The Walking Dead já explicou que é o cerebreiro que continua funcionando. Não, mas destruindo o cerebelo. Mas cerebelo. Mas um zumbi biológico. Isso é um zumbi biológico. Na cabeça. Mas o zumbi, digamos assim, do... Que tá na cabeça. O zumbi do fim do mundo é dito que ele é um zumbi espiritual. Ele quer acabar com a vida. Ah, então é tipo o zumbi do Resident Evil, que fica evoluindo com o tempo. Não, é um espírito que entra num morto-vivo e ele fica controlando o morto-vivo. Se tu achar a cabeça dele, ele não vai morrer. Ele vai morrer. Entendeu? Ele vai continuar mexendo o corpo. Porque o espírito ou pior ainda, essa teoria diz que... Essa teoria diz que o zumbi espiritual é um demônio que usa o corpo humano, que é justamente pra causar mais mal na Terra. Eu vi uma vez, cara. Assim, com a evolução humana, o cerebelo vai pro braço. What the fuck? Ih, rapaz. E tipo, quando o do cerebelo volta o braço, a sua cabeça fica onde? No teu braço? Uma vez eu tava andando na estrada, eu com umas três luzes assim brilhando e tal, né? Aí eu pensei que era uma nave alienígena e tal. Ah tá, lembrei. Uma vez eu vi num site, foi nos Estados Unidos, numa praça de madrugada, que um cara maluco apareceu lá, supostamente possuído. Ai, morreu. E comeu a cabeça de um mendigo. Não, isso aí foi o AK-12, foi uma droga, a gente discutiu isso. Já. É verdade, é uma droga. Cara, mas... vocês viram na internet o vídeo que o cara comeu a cabeça do filho dele? Justo. E... é satânico. Ah, mas ele levou ao mundo. O quê? Ele levou ao mundo, ele pode tirar. What the hell is going on? Não. Deus levou. Tu tava chamar o ateu velho pra te matar. Não. Da beleza? Pra o cara vir lá do fim da onde que eu. Eu não disse que eu não ia oferecer resistência. Tu veio do meu pinto, então morre. Ah, verdade. Ele ia te comer ainda antes. Verdade. Não, mas tem culturas que pregam isso, sabia? Culturas aborígenes. O cara tem que respeitar os mais velhos porque por causa desse direito. Cara, comeu a cabeça do filho. Pá, se não fosse meu ovo aqui, não, mas... tu não tinha nascido, então cala tua boca aí. E coça o meu ovo. E coça o meu ovo. Mas, cara, a gente tá falando de tudo menos de alien. A gente tá falando. Então, Ares tem um. Zeus, Odin, Alá, eles. Alá? Alá era o profeta, cara. Não. Puta que profeta, profeta que caiu! Ajuda e põe alguma coisa na cabeça dessa. Ah, não, era o Maomé, É o profeta. Fica pensando com a cabeça de baixo, é isso que dá. Não nos matem, homens bombas. Não nos matem, foi mal. Pois é. Deus sabe qual é a cabeça. Ai! Na verdade, Buda. Esses caras, eles são deuses de outras civilizações. Não é um deus também. Não, ele é uma pessoa iluminada e ele é considerado ele tem o mesmo nível. É que nem o Hulk Hogan é o Hulk Hogan na América. Ele é o semideus. Tu já viu? Ah, se bem que tu pode ter visto o Buda brilhando, né? Então eu não posso. O Odin pode ser um alienígena. O Odin é um alienígena, cara. Na mitologia nórdica ele mora em outro planeta. É. O Odin existe, cara. Tá merda? Todos moram em outro lugar, a não ser na Terra. Não. Não. Os deuses gregos e romanos moram no Monte Olimpo e no Monte não sei o que. É mesmo, eles fica na Terra. Fica no céu. Não. Fica na Terra, jumento. Sobem. Fica na Terra, mas fica lá no alto. Então a teoria é certa. É a estratosfera todinha, né, demônio? Tu não sabe se fica. E além disso, Gaia morar na Terra, Urano é o céu. E também o céu faz parte da Terra. E também é difícil ter um monte. O céu não céu. faz parte do planeta Terra. Não, o céu é o universo. Peraí. Mas é difícil ter um monte no meio do céu. Um monte, uma montanha. Montanha. Não, digamos assim, vamos explicar. Você é um cara que segura raio. Então, o monte. Vamos explicar a mentalidade do Matheus. Você é um ser humano. É. O ar tá em cima de você. O ar faz parte de você? Você é o ar? Nada faz parte de mim se não estiver dentro de mim. Então, ou seja, o céu tá dentro da Terra? Não tá dentro da Terra, mas tá dentro. Não é a Terra. Tá dentro da atmosfera, bicho burro. A atmosfera faz parte da Terra. Você tem que ser o céu, cara. Vamos voltar a usar. A Terra. O céu. A Terra acaba na superfície. Nada mais, nada menos que o papel de parede. Do Windows ainda. É. Cara, fala assim. Cara, a Terra acaba na superfície. O que vem pra cima é o céu. Sim, tá. Um monte, cara. Monte Olimpo. Eles não moram na nuvem Olimpo. É, eles moram no Monte Olimpo. Eles moram no Monte Olimpo. Se isso fosse real, eles morariam lá, né? Então vamos, Ju. É por isso que eu tô jogando a hipótese de Zeus ser um alienígena. Porque nem humano foi no Monte Olimpo. Dizem que pega um extraterrestre pra fazer pesquisas depositais. É o que eu tô falando. Tá. Aí é uma pistolinha que ele. Alienígenas e deuses. Sabe quem era alienígena e também era um deus? O Predador. É mesmo? O Predador? O Predador era um alienígena e era considerado como um deus. E o Alien também era um alienígena. Não, o Alien era a caça de Predador. Era o diabo. Era o diabo Azteca, aliás. Cara, uma maneira de se divertir bem. Jesus. Pois é, Área 51, cara. Eu vi num site que possivelmente eles têm um manto lá na Área 51, um manto que Jesus usou. Não, eles têm. Eles já fizeram. No Ben 10? Não é no Ben 10, não. Eu acho que é no Ben 10. Você tem 111 alienígenas. Área 51 é uma lenda. Não, calma aí. É uma lenda. Ela existe. Tem a Área 51 oficial, que fica no meio do deserto, que é uma base. E tem a E tem a não oficial. Todo mundo diz que, ah, não sei o que, Roswell, papapá. Tem a real e a especulada. É, a especulada. Que todo mundo diz que... Cara, a real é a especulada. Não, não, a real é... A real é que nem o Marco Feliciano. Ele distrai todo mundo enquanto o pessoal do Mensalão fica fazendo a festa. Lá em Brasília. Não, mas eu tenho um pessoal que tem... A do deserto, tem uns caras... Que tentam chegar no, nessa área espanhola do deserto e não conseguem, porque o governo já barra. Não, o exército dos Estados Unidos, o que o governo vai admitir? Que eu não posso defender meu país? É isso? Contra próprios habitantes americanos? Não, você, tipo assim, você paga seu imposto, você paga a sua grana pra mim, e eu não consigo te defender de uma parada que anda na minha terra, anda nos meus estados e possivelmente sequestra as minhas pessoas? Eles não vão admitir isso nunca, cara. Eles não tem como admitir. Alguém grava isso, cara? Matheus, isso é uma doença. Não, isso é um cachorro. Ele parece um, sei lá, um... Um cachorro! Não, só sabe um gato no cio querendo se encostar? Um gato no cio querendo... Caramba! Descreve a cena. Descreve a cena. Ele tá... Sabe aqueles porta-CD de alumínio, que é só a gradezinha? Pois é. Ele tá roçando a nuca dele. Isso é um alien, bicho. Isso é caramba, a gente tem um... Tipo assim. E ele tá tendo orgasmo de fazer isso. Orgasmo. O centro de prazer dele é na nuca. Gostoso. Já sabe, né? Por isso que ele falou que a droga... Não, foi ele que falou que evolui pro braço a parada. Tem uma possibilidade. Foi a porca prenha que falou isso. Já vai colocar a Ronta. Vou lá rapidinho. Ok, volte pra gravar o vídeo. Porque a Ronta vai lá visitar o pai dela. Todos esses governos ficam cabreiros por causa disso. Por causa de, vamos admitir que tem um pessoal que entra, fura nossas fronteiras, faz o que quiser e vai embora. Fica difícil. Cara, mas os boatos da Área 51 surgiram do nada. É, nada surge do nada. Ninguém sabe. Tem que ter uma história original pra poder surgir. Já pensou que antigamente as pessoas não tinham pinto? Isso e a evolução. Merda! E como que elas iam ter filho pra poder evoluir, bicho burro? Evolução assexuada. Eu vou aqui me duplicar magicamente. Cara, antigamente, daqui uns séculos não vai existir mais apêndice. Assim como séculos atrás, só que ninguém historiou isso. Historiou? É, deixou historificado. As pessoas poderiam se evoluir assexuadamente. Tá, se isso for acontecer, mundo que eu não quero mais avançar daqui. Isso não, pô, tipo assim, ele tá querendo dizer que a gente dormia. Aí uma costela nossa saía assim e virava uma mulher, entendeu? Ou um outro, uma criança, sei lá. Nada, mulher. Não, cara, se o mundo chegar nesse ponto, para, que eu tá bom aqui, tá bom do jeito que tá bom. Não, já, esses 3 mil anos que tu já viveu já é o suficiente. Adão usou o pênis dele pra fazer Eva? Mas não quer dizer que ele... Cara, ele usou pra fazer os filhos. Ele usou pra fazer os filhos. Não usou pra fazer Eva, ele usou a costela. Ele não fez Eva, capeta! Quem fez foi Deus. Aí, mas ele fez indiretamente. Como podem ver, a gente tem que fazer uma edição da Bíblia. Logo, que a gente tá discutindo muito sobre isso. A gente tem que fazer uma edição. O Richard é um alienígena? Alguém no planeta é possível que goste de regionautas, então... Olha, Richard é alienígena. É, vamos lá, ponto contra ele. Ai, dê sua opinião, Richard. Cadê você o podcast está participando? Do Richard, hein? Você é um alienígena? Falando no Richard aqui, ele apareceu nos status aqui. E caramba! Ele tá nos monitorando. Apareceu no Facebook aqui, mano. Eita, o negócio tá ficando sério. Richard do Capiroto aí. Tá bom, porque tem relatos de alienígenas na Segunda Guerra Mundial, você sabia? Sabia. Que Hitler usou... armas alienígenas pra fazer. Hitler poderia ser um alienígena. É, tipo, é verdade, falou. Ele era inteligente ao supremo. Exterminar. Cara. Olha aí, ó. Não, ele tinha uma só. É Hitler. Ele tinha um bigodinho que ninguém tinha. Hitler é um alienígena que veio lá, né? De algum outro planeta que ninguém sabe. Pra eliminar parte da raça humana e deixar só outra parte pra quando os alienígenas viessem tivessem menos trabalho pra conquistar. Sucker. Mas sabia que tem maluco pra tudo. Olha como ele foi inteligente. Ah. Ele queria destruir a raça humana, quer dizer, boa parte. Começou com os judeus. E deixar só os loirinhos dos olhos azuis. Digamos assim. Saiyajins. Sendo que o cabelo dele era preto. Tanto faz. E essa tua negócio aí de deixar mais fácil pros alienígenas. Tipo, loiros são burros. Então, ficaria mais fácil pros alienígenas. É super fácil. Super fácil, cara. Eu tô sentindo com esse. Então, o Hitler é um alienígena. Porque ele tava colaborando. Mas tu sabe uma parada? Que o Obama é um alienígena. Thank you! Não, não, não, não. Ele com certeza não é louco. Ah, não, mas se bem que ele. A voz dele tem um. Por ter um timbre estranho. Você já viram? Parece. Ele não é cidadão já. Americano. Ele é muito sinistro. Ele... Cara, ele não é cidadão americano. E é presidente. Da América. E é presidente. Ele é de onde? Da África? Não, ele é de um não, país cara, do Afeganistão. Não, ele é do país da América do Sul. Por aí. Não, é de lá da Afeganistão. Da América do Sul? Ele não é da América. Não, é. Haiti, não. Que merda, é porque. Não, sempre tem. Não é da África. Ele é da África. Congo? Não, não é do Congo, porra. Ele é num país que se chama Baraque. Isso já diz muito. Cara. Ah, e também tem uma parte da floresta da Rússia que nunca foi explorada. Hã? Sabia disso? Cara, ia ser legal, né? Fazer uma expedição, né? E muitas pessoas que tentaram ir pra lá não voltaram mais. Bush de Black? Triângulo das Bermudas. O Triângulo das Bermudas? Slenderman! Puta merda, o Triângulo... O Slenderman pode ser maligno! Velho, o Triângulo das Bermudas fica na Rússia! Não, eu não falei. Muita gente foi pra floresta da Rússia e não voltou. Triângulo das Bermudas. I'm surrounded by idiots. Mas eu tô falando que tá muita gente também já foi pra Triângulo das Bermudas e não voltou. Cara, uma história do Triângulo das Bermudas. Um cara tava sobrevoando aquela área do Triângulo das Bermudas. Quem já assistiu as viagens de Gulliver? Aí tá ele. Foi pro Triângulo das Bermudas. Ele viu tipo um vórtice na frente do avião. Era do Flapjack? era igual do Flapjack, bicho. E quando ele viu, ele tinha atravessado cerca de meio mundo, pô, em 3 minutos. Ah, o tempo não passou pra ele, né? Sabe uma outra parada em avião? Na Segunda Guerra, os nazistas, eles achavam que eles viam fogo no céu, e os americanos também. E aí, quando a guerra acabou, eles foram perguntar pros americanos quando eles perderam. E aí, aquela arma de vocês que derrubava nossos aviões, aquele monte de luz que seguia a gente? Aí os americanos, nós não tínhamos isso não. Achei que era de vocês. Achei que era de vocês. Aí eles... É sério, aí ninguém sabia de onde vinha aquelas luzes que ficavam... Ou seja, quem ganhou a Segunda Guerra Mundial foi os indígenas. Podia ser, ó, uma interferência pra guiar a nossa raça. Pro rumo certo. Tipo, então... É. Ele joga. Ele já foi em paz com a gente. O general alienígena chega lá pra rainha deles, né? Então, a gente deixa ganhar quem? Ela fica. Mamãe mandou eu escolher nesse da. Pronto, pode ajudar os americanos. Corta essa parte aí, por favor. Não. Vamos ver, vamos. O meu professor de português era um alienígena. Sério? É, ele olha assim pra ti assim, ó. Foi o mesmo? Foi o mesmo que falou. Cara, pode ser qualquer professor de português. Tá boa, até ele vir dar um burro no Felipe, ele vai levantar a mão dele assim. Vai demorar 2 minutos pra chegar na cara do Felipe, então. Ei, tira essa cadeira. Caramba, vocês estão comprando encrenca. Não, eu não. Eu não. Tu pode ser qualquer professor de português que eu tive. A gente não falou o nome dele. Rafael. Opa. Começou. E essa teoria aqui? E essa teoria dos homens de preto? Que teoria? O Will Smith? Não. Porque dizem que tem uma teoria que o lance da MIB foi baseado. Na Área 51. Não. É, nos agentes da Área 51 e nas suas tentativas de, vamos dizer assim, controlar o fluxo de ETs aqui na Terra. Tanto é que a gente tem aquela arminha lá que apaga a memória, né? Eu queria, cara, uma arminha daquela. Eu não, cara. Eu queria uma. Tu podia apertar o peito da agulha assim, de bola. Aí a gente ia bater o tapa. E tu não queria uma arma dessa? É. Eu queria uma chave de fenda sônica, do Dr. Who. Ninguém assiste aqui, Dr. Who, né? Não, esses programas de velho aí, assim, tu tem que perguntar pras outras pessoas, né? O Dr. Who nem é tão velho. Nem é tão velho, é 2001. 12 anos, cara. Nem é tão velho. Bem pertinho, pô. Vai te catar. Só uma década. Então. Que mensagem vocês deixariam para os alienígenas caso eles chegassem? Tipo, chegou, a nave tá lá fora. Aí você tem um tinta e caneta e um cartaz. O que você faria para eles? Eu lembrei daquele... Leva o Felipe, por favor. Leva aquele gato lá que apareceu lá em Manaus. Gato? Que gato? Aquela porra lá. Aquilo... Ah, não, pô, aquilo era deformação. Ih, mas pra mim alienígena, como que era o gato? Realmente, parece era um gato que não tinha pelo. Cara, não tinha pelo. Só tinha um olho, tinha uma porrada de orelha aqui. Cara, um olhinho aqui. A Tati tinha quatro orelhas, duas grandes e duas pequenas? Só era um olho aqui. É, ele tinha era um... perna igual de ser humano. Não, não, cara, era normal, só que ele andava com duas pernas. Eita. Foram os moleques que encontraram lá em Manaus, cara. Eu lembro, eita, porque eu tinha foto de todos eles. Cara, era massa. Eu tinha foto desse bicho. Aí falaram. Não, mas era, eu tinha só um, cara. Então, porque era mais feio. Os outros, tipo, a perna dele, pô, era. Sabe que o nosso cotovelo fica pra trás, né? Aham. Uhum. O cotovelo deles era pra frente, assim. Ixi, era uma galinha. É, mais ou menos parecia com uma galinha. Era uma galinha. Me disseram era muito invocado, que isso cara. Aí era aconteceu mais... porque deram aspirina pra gato. Pra gato. Isso é verdade. Eu fico imaginando como que surgiu a gripe suína. Tipo, uma galinha cruzou com um porco. Cara, e surgiu isso... a gripe suína. Não, é mais. O que tem a ver gripe com galinha? É, velho. É, gripe suína surgiu da galinha e do porco. Não, cara. Gripe aviária surgiu da galinha. Não, gripe suína saiu do. Era a gripe do porco. Gripe bovina era a gripe do boi. E a doença da vaca louca era de e uma vaca. E a doença da vaca louca era de uma vaca que era louca. Na época que ela se alastrou e tal. E, pô, imaginei que aquilo ali ia ser. Era da galinha e de porco. Os animais também têm doença. Como foi só semana? E aí, é se o ser humano pegar a doença de um animal, é isso que acontece. É, mutação. Tipo AIDS. É do macaco. Mas isso é, ó. Mas se eu não me engano. O Dark Hole saiu passando AIDS pra todo mundo. Vai, tio. Tá. Aí hoje, olha aí, ó. Peraí. O Mr. Bia falou agora que AIDS é do macaco. Justo. Cientistas comprovaram. Que cientistas. Macaco. Cara, cientista comprovaram. Vai saber. Vídeo disso tem bocadas. Vídeos, cientistas já comprovaram que a AIDS foi transmitida por feridas abertas na África. Isso. Por isso que lá tem muito mais gente, né? A AIDS começa na África, porque como lá é um país pobre, as pessoas vão morrendo, o macaco tem uma ferida abertinha e misturou com outra filha do cara lá, e ele foi comer a mulher dele, a mulher traiu ele com o cara, e o cara comeu uma branquela, e a branquela comeu o marido, e assim veio pra América, e depois foi pra Rússia, cara, foi pro Japão, aí o Ney Matogrosso... Pegou numa prostituta, já infestou metade da África, assim... Aí o Ney Matogrosso fez uma música, ouviu, aí a pessoa chegou, se aglomerou, aí foi lá... Aí mataram o Cazuza... Aí o cara que tava por perto e foi passando. O Cazuza era um cara legal, pô, mas morreu de AIDS, pô. Comeram ele sem camisa. O Matheus não sabia que o Cazuza e o Renato Russo eram gay. E aí? Renato Russo era gay? Renato Russo era gay? O quê? Renato Russo. Meu mundo mudou. Não gosto. Meu mundo caiu. Não, mudou. Cara, sério, na boca, vocês não sabiam. Renato Russo era gay? Blasfêmia? Heresia! Era o Renato Russo? Ele, Renato Russo, pra mim, era um egípcio. Tinha o Renato Russo e o outro do. Tinha o cara do. Que cantava Vampiro Doidão e o outro cara que cantava no Legião Urbana. Do Legião Urbana era o Renato Russo e o outro que cantava Vampiro Doidão. E aí, garotinha? Chegou o Alien e tal lá fora. O que vocês fariam escrever de Deus? Não, cara, a melhor pergunta antes de terminar, de fazer a última pergunta, antes de penúltima pergunta, seria a seguinte: quem pra vocês, assim, é um alienígena? Vai te catar. Não, falando sério. Não, pô, de famoso. Famoso. Eu sei que eu sou evoluído. Eu sei que eu sou evoluído. Não, aquilo é tudo. Pura verdade. Não, pera aí, pô. Aquilo é tudo. Se ele vem no planeta, é colorido, tem marshmallow, tem pônei. Cara, pra mim, quem é um alienígena. Ele tá. Cara, a cena é a seguinte: ele levantou a camisa, ele tá acariciando os próprios mamilos dele. Ai, que nojo! Meu Deus! E ainda fala. Ser gordo, ainda fala que arranja a mulher naturalmente, sem o dinheiro. Agora, tu é o alienígena pra mim agora, sério, tu é o alienígena. Tu é o Randal. Olha o volume subindo aqui na calça. Ele agora tá com o farol aceso. Farol aceso. Tá dando as peitolas aí, elas estão. Sabe quando a mulher fica perto do freezer e tu vê o farol aceso? Pois é isso que. É, ele tá chupando o próprio peito! Meu Deus! Cara, eu tô no inferno! Vou vomitar! Não, pra você você. Cara, isso vai pro trailer do canal. Isso não, vai pro trailer do canal. Tem tanta sorte lá ter ido embora. É, tá indo embora. Isso é um alienígena. Pra mim, quem é alienígena é o Michael Jackson. Ele pra mim, morreu. Ele não morreu, ele tá rodando. Ele não morreu. O planeta dele que chamou ele de volta. Pra cara, mim, Elvis Presley era um agente secreto. Elvis era um cara infiltrado ainda. Quem pegou? Super discreto. Porra, normal. Que não fui eu, não, cara. Super discreto. Caralho. Não, cara, pra mim o alienígena é a Xuxa. Ah, não. Cara, a minha rainha, cara. A rainha dos baixinhos não, ela é gostosa. Rainha dos baixinhos, pô, quando ela nasceu, tu deve ter segurado ela no colo. Cara, tem o que? Ela é Madonna, cara. Quase 60 anos. Bicho, né? Ela tem um peitão, né, e tem tipo uns 80 anos. Vou falar, o peito dela é em pé ainda, durinho. Não, mas. Madonna fez sexo com Jesus. Ei, esqueci. Sério? Modelo. Ei, por falar nisso. Os caras estavam. Pior que faz sentido, porque os caras estavam vendo uma teoria. Não sei quem foi a cantora, foi a Rihanna, que, olha só, ela abriu o show da Madonna, né? Aí a Madonna deu um beijo nela. Aí a Madonna parece que criou uma dose de vitalidade. Ela sugou a vitalidade de uma cantora aí. Aí a menina ficou doente. E durante 6 meses aí a Madonna ficou lá, fazendo show. Super ativa. Tipo, toda vez assim, sempre que alguma cantora abre o show da Madonna, ela dá um selinho. Ela dá um selinho, aí acontece uma desgraça como Britney Spears e a Madonna fica por cima. Abby! Como assim? Abby já morreu. A Abby sempre dava um selinho. Só que ela parou de. Assim que ela parou de. Assim que ela saiu da televisão, ela não tá mais dando selinho, pelo menos não tá dando na televisão. Abby foi outra que teve que voltar a planta dela. Silvio Santos vai já voltar também. Cara, Silvio Santos é alienígena. Não. No dia que acontecer isso, que o Silvio Santos dizer, pode crer. Para mundo que. Acabou. É sinal do fim dos tempos. Cara, o Silvio Santos. Não, o Didi. Se tu pegar a Bíblia e tu pegar a letra A de um versículo, tu pegar o B do outro, lá tá escrito a profecia da morte do Silvio Santos. De algum... Você entendeu a piada. O código da Bíblia, sabe? É só tu juntar um monte de letra lá que dá a frase. Se Silvio Santos morrer, o mundo acaba. É, tu pode crer que tá na Bíblia, porque em algum lugar da Bíblia deve estar a morte do Silvio Santos. O Faustão, um homem que nunca fica de férias. Não, ele já ficou, ele passou mal. Infelizmente, cara, né? Pro nosso azar, ele nunca fica de férias. É. Cara, por que é bacana? Ele foi mais bacana no começo. Cara, ele trabalha só no domingo. Quando ele era ruim. Ele nunca ficou de férias. É mesmo. Tem segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sábado. Cara, mas o programa dele nunca fica de férias, ele nunca foi substituído. Não ficou, foi. Teve uma vez que ele fez uma limpa, parece, que ele tentou. Foi. Tá, e quem tava apresentando no lugar dele? Era um cara. Gugu é um alienígena, cara. Gugu é um alienígena, não tem, cara. Não, olha só, até o nome dele é de alienígena. Não, o nome dele é Gustavo. Gugu. O cara lá chega lá, o alienígena pro outro. Gugu. Até. Vocês estão rindo, mas não querem admitir que foi legal. Até a dos mamilos foi mais foda que isso. Samuel Jackson é alienígena, cara, pra mim. Não. Quem é Samuel Jackson? Não. Puta que. Porque ele mudou de cor, transformou o Nick Fury de preto pra branco? De branco pra preto? Nick Fury, cara. Chuck Norris é alienígena? Chuck Norris, cara. Chuck Norris. Não, Chuck Norris é um ser cósmico. Uma entidade. Goku. Uma entidade evoluída. Usou as esferas do dragão pra apagar a memória da humanidade, não, que ele existia. Não, mas ele é. Ele é um alienígena. Essa é de veio na cápsula e tal. Não, tô falando que ele é real. Só que ele usou as esferas do dragão pra apagar nossas memórias. Ah, nem vocês viram aquele vídeo daquele jumper se teleportando lá? Hã? Tem um vídeo de um cara se teleportando, salvando outro cara na internet. Como assim? O caminhão veio. Ele se teleportou, pegou o cara, agarrou, se teleportou. Tem um vídeo do cara fazendo isso. Como eu deixei vazar essa parte? Tu tem que pesquisar, cara. Pesquisa tudo. Eu falei, Felipe, pra tu ter mais cuidado, cara. Puta merda. Se cuida. Invocado que agora com a internet, que a internet tá, digamos assim, caindo mais ainda no. Mais ainda, que antigamente era só. Não, mas esquenta não, Europa e Estados Unidos. Isso é fake. Europa e Estados Unidos. Aí começou a entrar a Rússia e China na jogada, aí agora tá chegando mais no Brasil, que tá começando a aparecer esses casos de superpoderes, coisas estranhas. Então, pra alienígena é só um tapa. Eu creio que quando isso acontecer, só falta só fazer o um anúncio. Quando acontecer, como é que a gente vai ficar? quando o superpoder for uma coisa normal, aí a próxima coisa vai ser alienígena, é isso que tu tá falando? Não, é o que eu tô dizendo, que já tá quase na normalidade ter superpoder. Aí. É, pô. Falta só dizer, esse superpoder vem dos alienígenas. Por exemplo, eu faço boquete em mim mesmo. Ah, sem superpoder? Gente, cara! Fala com isso. É um superpoder, tipo, ele é super gigante, meu negócio. Então ele, é um superpoder. Ele. Ah, oh, meu Deus. Não, não, tô zoando. Cara, mas tem um risco aí. Esse é o cara que pediu pra mim. Mas tem um roqueiro que tirou. Lady vs. Butler. Tirou três costelas de si mesmo pra fazer um boquete em cima. Ah, Jesus. Não, eu tô zoando. Por que eu não morri com isso? Cara, só de ter falado isso, tu já manchou a tua imagem. Mas primeiro que eu não. Quando tu fizer a ficha do Mister Tuso Polar, tu tira uma foto dele poder. Circulado assim, ó. Seco infinito. Ele se próprio. Ele. Sexo oral nele mesmo. Isso é um superpoder. Agora vamos desligar. Agora vamos terminar essa edição. Com qual a pergunta? Qual era a pergunta mesmo? Já foi. A dor dos alienígenas. Cara, não, peraí. Primeiro que não teve a pergunta do início, então faz outra. Eu vi sim a pergunta se o Dark Horn é alienígena. Porra. É, eu não sou. Não oficialmente. O alienígena não ia chegar pra gente. Tá, né? Tá. Se você existisse. Não, eu sei que não existe só uma raça de alienígena, mas se fosse pra atacar a Terra, que tipo de alienígena vocês queriam que viesse? Ah, eu queria que viesse robô. Queria que viesse ali. Tipo os Transformers, cara. É. Pá. É. Não, falei tipo os. Não, falou só não. Trans. Não, falei sexual. Transformers. Robôs, porque eles são uma raça lógica. E a gente é muito ilógico. A gente tem vantagem sobre isso. Por causa do nosso. Tanto é que vai lançar um filme agora. Porque, cara, eles dão um murro em ti e tu morre, pô. Eu não disse que eram robôs gigantes. Eu disse que eram robôs. Eu disse que. Tipo aquele do Patrulha dos Anjos. Tu acha que um robô pequeno não iria querer construir um robô grande? Cara, eu queria que seja. Eu queria que fosse os alienígenas de estilo aquele dos Simpsons. Aquela geleia verde que fica numa cápsula que vai na navezinha. Que com tentáculo. Isso aí não é padrinhos mágicos? Não, não, aqueles com tentáculos. Tudo bem, mágicos. Mas ele aparece no. Que não pode comer chocolate, pô, tu joga chocolate nele e ele morre. Isso aí eu vi no padrinhos mágicos. Na verdade, o padrinho mágico tem medo de lixo. Tá, gosta de lixo, né? Continua aí, Randal. Pô, ia ser legal, né? Se o alienígena. Viesse pra cá e o alienígena comesse lixo, né? E resolver todos os nossos problemas. E se os seres imaginários. O Dark Hole são apenas animais de outros planetas que acidentalmente vieram em alguma agora, agora tu falou alienígena. Tu perguntou, eu pensei bem, eu não quero robô, eu quero aqueles alienígenas do Asobiniku Yo. Puta que pariu. Cara, peraí. Mas eles não vieram invadir a Terra, não. Vieram pra Terra. Eu, ó, se fosse de ti, eu até imagino. Se fosse pra invadir, a Sobidico e eu. Não, pois é, pensando bem, esses seres mágicos que a gente inventou, a ser humano ainda inventou, pode ser animais de estimação de alguns alienígenas. Chupacabra disse que é cachorro de ET, o Chupacabra. Gente, Chupacabra disse que era o cachorro de ET. E é extraterrestre. E parece que é o cachorro do planeta 51. E o unicórnio. Ah, só um, é provavelmente um cavalo com chifre. Pois é. Não, o unicórnio é um cavalo, é por exemplo, uma espécie de cavalo no planeta do alienígena. Pois é, ele queria fazer uma missão na Terra, só que ele teve que trazer o cavalinho dele. No caso, aí sem querer o cavalinho sumiu. Pois é, vai que em outro planeta tem um cavalo com asas. Ou pode ter sido Zeus querendo cruzar com um cavalo, uma era. Cara, o da merda que deu. E ele cruzou com um esquilo, nasceu o Pikachu. Que merda. Peraí, nasceu o Pichu. Tanto faz. Pichu é louco. Eita, quebra logo, sei lá. Agora vamos terminar essa edição. E vocês, pessoas, o que vocês acham dos alienígenas? O Richard é um. Cara, só pode ser. A gente podia tirar assim, né? Por exemplo. 5 famosos ou 10 famosos, sei lá, e colocar cada um pra um tipo de alienígena. Não, já fizemos isso, agora estamos terminando o programa, pega logo. Não, pô, não, não dá uma imagem. Merda. Uma imagem, né? É, uma imagem. Hã? Uma imagem? Como assim? Comparar uma pessoa. A gente pegava alguma celebridade anã, não tô vendo isso. Tipo aquele cara do Rodrigo Faro e colocava ele como um bicho. Eu não tô vendo isso, eu tô olhando pra tela. Eu tô olhando pra tela, mas com o meu canto do olho, eu consigo ver o Randall se masturbando. Que. Ah, eu me masturbando? Randall, vocês se masturbando. Vocês são parecidos. O gordo, cara. Caramba. Que gordo isso. Vamos terminar logo com isso, que eu não quero ver esse cara se sexualizando, não. Peraí, ele tava se masturbando aqui. ele tava no nosso lado, se masturbando. Eu tô olhando pra tela, mas no canto do olho eu consigo ver o movimento dele. Que merda, cara! Eu tô olhando pra tela pra evitar olhar pra ele. Vamos acabar. Isso tá nojento, mano. Termina esse negócio aí. Vamos, Richard. Acabou, merda! Cara, é lógico. Qual é a pergunta que vocês fazem por implicância? Eu não entendi. Eu falei só o braço dele. Cala a boca, porque ele arrancou e colocou outro, de 27 anos. Que ele é um muito burro, isso ele sim. Ele é um bico, ele é um óbito. O óbito vive arrancando a porra do braço. Mas ele é um alienígena, pô. Cara, mas o óbito ninguém sabe se os alienígenas arrancarem um membro, vai nascer outro. Pois é, tem como não provar que isso é verdade? Não tem. Então, logo, as duas teorias são aceitas. Mas considerando que uma lagartixa, que um bicho da terra, já faz isso, né? Que pois já, é. Já cresce as paradas. Why not? Porque ele não é uma lagartixa. Tu nunca sabe? Cara, ele pode ser. Tu não, a gente, depende. Pode ter uma raça que faça isso. É. Nem todas fazem. É. Tipo tu e aquele seu predileção. Pode ter uma raça que mija pela boca e come pelo pinto.